Dr. David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O Incrível Hulk. Saudações, internet. Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e Take 2 realmente é do contra. É o que eu ia falar. Eu sou o Pedro Carva e frases roubadas me fazem ser do contra. Eu sou Lara Jordani e eu sou do contra. Estamos aqui no Take 2 do nosso podcast, porque afinal, quem tem um backup não tem nenhum. Regra de ouro da aviação, né? É regra de ouro. Quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum. Pois bem, é a Casa Greyjoy jogando todas as maldições do Deus Afogado sobre nós. Somos hereges. Somos hereges. Antes disso, terras verdes. Pois bem, antes disso, com essa abertura super animada, nós vamos começar nossos recados. Vocês devem ter reparado que nós demos uma modernizada na nossa logo. Já está na nossa página no Facebook. Alguns curtiram, outros ainda. Alguns só olharam, mas. A maioria nem percebeu. Mais metalizada, mais moderna. Bonita. Uma fonte bonita, mais fácil de editar. Está chique com X e com K. Pois bem, a nossa nova logo está na nossa página do Facebook. E tá lá, curta a página. Sabe por quê? Nós já cumprimos metade da nossa promoção 200/200, que vai dar um brinde de Game of Thrones secreto. Não é um brinde, não. É um puta presente, tá? Eu queria ter. É um puta presente. O que que acontece? Nós já desbloqueamos metade dos pré-requisitos básicos para essa promoção. E quais são? 200 downloads. 200 downloads já desbloqueamos. Para falar a verdade, estamos até o fechamento dessa edição com mais de 285 downloads. E contando, em nossos capítulos diversos. A partir do momento que tenhamos 200 curtidas na página do ContraCast, aí sim nós desbloqueamos o sorteio de um grande presente de Game of Thrones. Não é pequeno, mas o valor agregado dele é sensacional. Ah, sem dúvida, as dimensões são pequenas. Porém, o valor dele é grande. E tenho que dizer o seguinte, por que sortear? Porque a presidente Dilma Rousseff, ela... Presidenta? Não, polêmica, sabe por quê? Porque não é estudanta, é estudante. Sim, mas a presidente... Enfim. Presidente ou presidenta, ela baixou um decreto que moraliza essa questão de concurso cultural. Ou seja, devido às várias roubalheiras que estavam por aí e que muitos tentam fazer até hoje, nós vamos cumprir a lei e sortear. Por quê? Essa lei proíbe o concurso cultural. Ou seja, a melhor frase... Ai, que o Ned Stark falaria na hora de ser decepado? Isso tá proibido porque abre pauta, abre margem para diversas fraudes e que as pessoas ficam sentidas e o governo, de alguma forma, ouviu o clamor dos injustiçados. Das massas injustiçadas pelos concursos culturais de frases e de isso ideias. Eles escutam, né? Alguma coisa o governo tem que escutar. E eu acho que foi até bem escolhido. Foi até bem legislado. Vamos colocar assim, embora a presidente ela executa leis. Pois bem, então, desbloqueado 200 downloads, que já desbloqueamos, e as 200 curtidas na nossa página do Facebook, nós vamos sortear um prêmio super bacana de Game of Thrones para o nosso querido e estimadíssimo público, ok? Nosso Twitter, @ContraCast. Tudo do bom e do pior. Gotinhas de cretinices diárias no seu passarinho azul, alimentando o seu... Passarinho azul. No seu Twitter. Isso, no seu... No seu perequitinho azul. você for um avatar. Pois bem, nosso e-mail, contracastcontato@gmail.com, porque é chique, .com. Elitista. É, você pode ir lá nos xingar, você pode nos amaldiçoar, jogar macumba digital, você pode mandar sugestões, ser construtivo, enfim, qualquer coisa que você queira passar pra gente, inclusive lugares onde podemos passar as férias, sugestões. As sugestões estão abertas. Eu aviso que críticas destrutivas serão queimadas toda semana. Não, eu gosto de saber quem me odeia. Sério mesmo, eu gosto, sabe? É não, porque eu gosto de queimar as coisas. Nossos inimigos são os que nos definem. É, a vida é que nem um videogame. Quando você encontra inimigos, é porque você está indo no caminho certo. É. Por fim, e não menos importante, o nosso blog, onde há o melhor, o pior e não o mediano do ContraCast, tá? Que é o contracast.wordpress.com. Lá onde você pode ouvir os nossos casts, tanto o Notícias, que sim, espere uma grande transformação no ContraCast Notícias, mas isso é mais pra frente e não será revelado aqui. Fiquem ligados, vai ter uma grande transformação no ContraCast Notícias, quem sabe, ninguém sabe ainda, eu sei, mas eu não sei. Só o governo não sabe, não conta pra ninguém. Não direi, porém, lá você pode, no nosso WordPress, você pode nos ouvir, né, os nossos casts, você pode ver o fim do início, que eu prometo que em algum momento eu vou dar continuidade à vida pós-apocalíptica do arquivista. Lá você encontra a Toca da Laura, com seus magníficos contos, e futuramente uma sessão compilada dos contos do Pedro. Peraí, eu quero fazer um pedido pros ouvintes. Manda aí. Todos vocês coloquem no comentário desse cast uma sugestão pro nome do cantinho do Pedro. Pois bem, sugestão pra sessão do Pedro, até porque se vocês não sugerirem, vai ter outro nome mesmo, enfim. É. Eu vou dizer que isso não tá valendo o prêmio, mas o Pedro fica contente. É minha tentativa de fazer o público interagir mais com a gente. Ah, é, vai interagir. E vamos seguir com a família Greyjoy. Vamos. ContraCast número 5, dossiê Família Greyjoy, take 2. Os fodidos de Westeros. Pois bem, a Take casa... 2/3, né? E Take 2/3. A casa Greyjoy de Pyke, uma das maiores casas de Westeros. Ela é uma das grandes casas, né? Sim. Governa com mão de ferro as Ilhas de Ferro. Por que não? Que é um arquipélago pedregoso e sombrio de ilhas na costa oeste de Westeros. 7 ilhas espalhadas pela Baía dos Homens de Ferro. Pois bem, do castelo e ilha de Pyke, os dois têm o mesmo nome, por que não? Seu símbolo é uma lula gigante, também conhecida como Kraken, toda dourada, num campo negro, e o lema dessa casa é "Nós não semeamos". Pois bem, o Kraken, da forma que está desenhado, ele não lembra uma caveirinha? Lembra. Fundo preto? Sim. Uma bandeira, assim. Quem sabe uma bandeirinha pirata aí? Estandarte. Lembra sim, uma bandeira pirata. Faz sentido, porque os Homens de Ferro, eles, antes de serem antes da dominação Targaryen, eles eram piratas. Sem dúvida. Corsários, eu diria, né? Corsários. Piratas. Ah, bonito, né? Mais bonitinho. Mais chique, mais elegante. Eles descendem dos primeiros homens que se fixaram nas Ilhas de Ferro há milhares de anos, tá? Então, o que nós temos nesse tempo é lendário, certo? Sim. Foi descoberto que seria chamado de Cadeira de Pedra do Mar, na costa da velha ilha, da Ilha Velha Wick. É, a cadeira trazida pela água do mar. É algo cultural, você pegar o que o mar te traz, o que Deus te traz e usar. Porque nas sete ilhas, vamos aproveitar e já nomear elas agora. Agora, é um nome esquisito, porque cadeira de pedra do mar, né? ela é de madeira, porque ela veio boiando. Sim. Então, por que de pedra? Aí fica um mistério pra todos nós. Fica. Vai ver, eles acharam que ficava mais interessante cadeira de pedra do que cadeira de madeira que um nobre maluco jogou no mar. Será que era madeira petrificada? Madeira fossilizada, né? Possível. Pode ser. E se fosse, sei lá, de coral? É, porque é um tipo... É considerada, né, um tipo de pedra. Enfim, ela chegou à costa da Ilha Velha Wick. Por muito tempo, nesses tempos antigos, né, nesses tempos ancestrais, cada uma dessas sete ilhas era um reino separado. Peraí, Pyke, Grande Wick, Velho Wick, Harlow, Salécia, Tetamai, Monstras. São as sete ilhas da menor região dos sete reinos. E a Laura leu a pauta e está afinadíssima. Pra quem diz que ele gosta de Game of Thrones, tá aí afinada. Tá, nem eu sei os nomes. Pois é. Esses... Olha, eu vim aqui tapar o buraco da Fernanda. Eu adoraria que ela estivesse aqui no meu lugar, porque ela gosta de Game of Thrones. Eu respeito Game of Thrones. Olha, o que já é pré-requisito. Eu também respeito muito Game of Thrones e pedradas que eu vou tomar à parte. O senhor Bernard Cornwell, ele está num ranking superior, na minha modesta opinião. Polêmica! Pois é. Cada rei desses... E vem os haters. Cada ilha dessa tinha dois reis. Cada ilha dessas era uma biarquia. Era um rei de ferro, né? Era um rei de pedra. Um rei de pedra. Ele controlava a ilha em si. Era uma espécie de governo civil. E o rei de sal, que comandava no mar. Ou seja, era um almirante, né? Existiu o espaço. Um rei de guerra e um rei de governo. Pois bem. Um rei era uma junta militar e uma junta civil, por assim dizer. Certo? E acima do governo de cada ilha tinha um High King, ou um rei supremo, que era eleito, né, por cidadãos livres. Uma assembleia. Lembra muito a democracia grega. Bastante. Lembra democracia um pouco. De Esparta. Mais pra Esparta, é verdade. Certo? Sob o comando da Casa Rohari. Eu não vou falar Casa Rohari. Não vou falar Casa Rohari. Sob o comando da Casa Rohari, os homens de ferro conseguiram conquistar as chamadas terras fluviais, ou seja, parte do continente ocidental de Westeros. A sua linha chegou ao fim com a morte do rei Harren, o Negro. Que daí vem Harrenhal, né? Harrenhal, ou o Salão de Harren, né? Um castelo monstruoso construído às margens do lago Olho de Deus, tá? Quando a gente fala monstruoso... É absurdo. Sim, na série não dá ideia do que os livros falam. Nos livros, fala que é tão grande que nenhuma casa conseguiu colocar uma guarnição, tipo... E olhasse, pra tomar conta dele. Pois bem. Sempre deixava áreas abandonadas. É a maior construção de Westeros, né? Sim. Nos livros, tudo tem muita coisa, tem gigante. É muito gigante as coisas, incluindo o Trono de Ferro. Mas não tem como fazer isso pra série. Não tem um parâmetro, não tem comparativo, não tem dinheiro. A CGI tá aí pra isso, né? É verdade. A CGI tá aí pra nos ajudar, o senhor Jorge Lucas que o diga. Né? O senhor Jorge Lucas que o diga. Então chegou a Aegon I, okay. Durante a conquista Targaryen. E ele esperava, era no mínimo previsível, que Harren dobrasse os joelhos. E, pra surpresa de todos, Harren não dobrou os joelhos. Porque o castelo, como Pedro bem disse, bem colocou aqui, era grande demais pra ser atacado, até por dragões. Ainda assim. Sim, ele achava, né? Assim ele considerava. Aegon montou seu dragão. Valerion Temor Negro. Olha essa ironia. Passou pelas muralhas, não só carbonizou o rei, como carbonizou seus filhos e também derreteu a torre em que se escondiam. Hoje, aspas, né? No tempo presente da série, você olha em Harrenhal e tem uma torre semi-derretida. Pedra derretida, né? Tanto que o Torta Quente pergunta: que tipo de fogo derrete pedra? Dragonfire. E logo o Torta Quente que pergunta, né? Torta Quente. Eu vou usar esse fogo pra assar a torta, né? Olha, vocês vão assistir o filme Troia com o Brad Pitt e vocês chegam lá e vem a parte que eles estão olhando as muralhas de Troia. Porque eu acho que é a única definição que a gente vai esperar do nosso mundo. O comparativo de Harrenhal com o resto. São as muralhas de Troia. Porque aquele negócio era gigante. Tinha cidade em cima de cidade, muralha em cima de muralha. Por causa disso que Troia era tão grande. Porque a Troia foi crescendo ao longo dos séculos, né? Se não me engano, não ficava na Turquia, Troia, né? Troia ficava na Turquia. O único jeito de invadir Troia era voando. Mesma coisa. Talvez Ícaro. Com a morte de Harren, os lordes dos rios, que eram dominados, né, pelas Ilhas de Ferro, eles se rebelaram. Na falta de um poder central, a Casa Tully levantou as outras casas em rebelião, expulsando os Homens de Ferro de volta para as Ilhas. Depois, os Tully foram agraciados por Aegon como senhores das Terras dos Rios. E vale lembrar que o símbolo, né, o animal totem da família Tully é um peixinho, né? É uma truta. É uma truta. Então os Lordes de Ferro elegeram a casa Greyjoy de Pyke para governá-los, né? Em última vez, novamente, em assembleia, e para se submeterem a Aegon e ao Trono de Ferro. A casa Greyjoy... É meio vergonhoso, né? É porque é uma galera muito mesquinha, né? Uma galera muito desunida, por assim dizer. Não, imagina que a tradição cultural é de pilhagem e de... Não, você não semeia, né? As próprias palavras da casa dizem. Nós não semeamos. Eles tomam. Mamamos dois outros. E vale lembrar que em microcosmo, se nós pegarmos certas coincidências, por exemplo, Sete Ilhas, Um Rei Supremo, é uma mini Westeros. Sim. Em microcosmo, é uma mini Westeros, então é natural que tenham tantas traições naquele microcosmo, certo? E também, tudo é assim, é lido mais forte as Ilhas de Ferro, o mais forte sempre vai, meritocracia. Sem dúvida, era uma quase uma ditadura da marinha, né, dos militares navais, né, por assim dizer. É. E é uma casa que descendem de uma figura lendária, que é o Rei Cinzento, né? Sim. E os Greyjoy se tornaram senhores supremos da Ilha de Ferro durante a conquista dos Targaryen, ou seja, eles eram os lugares tenente do Aegon I, que extinguiu. Pensou o seguinte, que faz todo sentido eles terem se rendido, porque se eles chegassem com aquele fogo de dragão pra derreter pedra nas Ilhas de Ferro, ia cair as Ilhas né? de Ferro. Que não faria nem barco, é verdade. Ia derreter tudo, não ia sobrar as Ilhas de Ferro. Pois é. Então, entre eles, escolheram Viscount Greyjoy e a linhagem dele, né, por assim dizer. Os Greyjoy têm governado desde então de forma perene através do castelo de Pyke. Os Homens de Ferro, entretanto, perderam as terras no continente, né? Sim. Que foram cedidas a Edmund Tully e seus descendentes. Entre eles é Catelyn Tully, correto? Confere? Correto. Quantas batem? Ele era o quê? Avô da Catelyn? Ele era, porra, tatara, é verdade. Tem coisas de 300 anos. Então eles foram relegados às terras cinzentas das ilhas de ferro e foram constrangidos pela Pax Dracônica, né? Adorei essa expressão. Pax Dracônica. Pax Dracônica. Então eles adotaram uma política de afastamento e isolamento diante as outras casas. Então eles raramente tomavam parte nas disputas e guerras que eram travadas no continente. E eles cresceram neles um preconceito de chamar as terras continentais de terras verdes. Ou seja, terras que eram generosas demais, criavam homens fracos. Terras que semeiam. Exatamente. Eles não tomam o que eles querem. Eles semeiam, eles negociam com a terra. Negociam com a terra. E em muitos momentos, eles tentaram voltar às práticas da pirataria. Sim. Né, de invadir costas, de raiding, né? De saqueamento, de saque. Era o que eles conheciam. Senão, eram pescadores, coletores do mar. Uhum. E se eles precisavam de qualquer outra coisa, eles tomavam dos outros. É assim que funcionava a economia. Era uma prática. Daí, de repente, não existia mais o reino das Ilhas de Ferro. Eles eram na província de Westeros, dos outros sete reinos, e tinham que cooperar com os outros, mas os Homens de Ferro não conheciam esse tipo de cultura. Isso. Não, até porque imagina o orgulho acumulado de gerações, porque você era uma tinha tradição de vida. Sim, você tinha o rei Harry o Negro, que dizia que onde se ouvisse o bater das ondas e sentisse o cheiro de sal, a palavra dele era ordem. E outra, é como você pedir, por exemplo, para os espanhóis pararem com as touradas. É algo tão arraigado à cultura, ao normal daquele povo, ao default daquele povo. Eu tô correndo risco aqui de estigmatizar os espanhóis. Coitados. Tô correndo esse risco. Você pode pegar um exemplo ali em São Paulo, diz pro Barris parar de fazer rodeio. É impossível. Sim, é muito arraigado a cultura daquele povo. Então, eles voltaram. Isso sob o governo do Lorde Dagon Greyjoy. Ele se manteve 6 anos, sabe? E por mais 6 anos, veio a rebelião do Robert. Então, o Balon Greyjoy liderou a sua própria rebelião. Assim que o Robert assumiu o Trono de Ferro, o Balon Greyjoy... 2 anos? Logo assim. 2 anos, historicamente, assim, né? Não é nada, né? É pouco. Muito pouco. Muito pouco. Ele liderou a rebelião das Ilhas de Ferro. Ele se nomeou rei. Por quê? Nós tínhamos uma dinastia fortíssima, que era os Targaryen, e sua Pax Dracônica, e de repente essa Pax Dracônica acaba. Imaginem, por exemplo, se as três superpotências mundiais, Estados Unidos, Rússia e China, perdessem todo o seu poderio militar de uma hora pra outra. Caralho. Iria eclodir em pequenos conflitos. Como já é. E os Baratheons, eles eram vistos como usurpadores. Muita gente temia e respeitava os Targaryens. E se os Baratheons podem se nomear reis, eu também posso. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Isso pra pensar, ele nem queria muita coisa, o Greyjoy, porque ele só queria as Ilhas de Ferro. O Robert pegou as ilhas inteiras. Isso. Desde a revolta, né? Os Greyjoy se mantiveram isolados, como sempre. A revolta, é claro, foi esmagada pelo Robert Baratheon. Foi esmagada até porque ali tinha uma oportunidade de cimentação social, através do militarismo. Assim como fizeram na Prússia, quando na unificação alemã, fizeram aí. É, porque foi a consolidação de um novo poder. Ou seja, as outras casas, elas tinham duas escolhas. Ou se revoltar, que foi a escolha do Baelon Greyjoy, de eu também sou rei. Ou de apoiar o novo poder, que era o Robert Baratheon. E ali passa-se uma mensagem muito clara. É uma votação. No final, não deixa de ser uma votação. Vamos apoiar ou não apoiar. E quem não apoia... Se quem não apoia perde, é traidor. Sim. Está contra mim ou comigo? Comigo ou contra mim? Comigo ou sem migo? Comigo ou sem migo. Então, depois dessa derrota, os Greyjoys voltaram ao seu isolamento, certo? O Fion Greyjoy, o filho mais velho, ele foi dado como refém, como garantia, porque era o único filho homem, né? Era o único que sobreviveu à rebelião. Que sobreviveu à rebelião. Então ele foi dado em refém como garantia que as Ilhas de Ferro jamais tornariam a se revoltar, né? A se rebelar. Mas a rebelião não foi de todo um fracasso, porque o Victarion Greyjoy, que é um tio do Tyrion, um dos irmãos mais novos do Baelon. Peraí, calma. O Victarion é tio do Fion. Fion. Você tio falou Tyrion e tio eu tomei um susto. Eu tio tomei... do Tyrion. Tio do Fion Greyjoy. Sim, tio dele. Ele é o senhor comandante da Frota de Ferro e esmagou a Frota Lannister antes mesmo que eles pudessem sair do porto. Deixa eu ver se eu entendi. Isso dá uma viagem de quase um quarto de continente. Dá. Velas triangulares, vamos colocar assim. Ou não? Dracarys. Ah, tá. Velas quadradas, então. Velas quadradas. Mais leve, vamos colocar velas assim. Velas quadradas compostas de barcos longos. Ah. Aí também tem que lembrar que... Olha, ele sabe navegar no mar, ele com certeza sabe como pegar mesmo um navio pesado, uma frota rápida. Sim. Uma rota rápida. E a frota de Lannisport era o quê? Era uma grande frota, era a segunda maior frota. Carracas. Eram carracas, caravelas, não, né? Eram galeões. Galeões, já. É, tem sentido, sim. Galeões e galera. Algumas cocas. É, coca a frota mais rápida, uma frota mais rápida poderia sim derrotar. Então, o Fion foi dado como refém, como eu já disse, né? Desde então, o outro irmão, o Euron, navegou mundo afora a bordo do navio Silêncio, numa vida de pirataria. Ele prometeu não voltar mais. É a diversão do cara, né? Porque os dois... Conhece os segredos do mundo. Sim, os dois se desentenderam, o Baelon e o Euron. Sim. E ele prometeu que jamais voltaria, retornaria às Ilhas de Ferro enquanto o irmão estivesse vivo. O irmão mais novo, o Iron, ele teve uma iluminação durante um afogamento no mar durante a Batalha da Ilha Bela e abraçou o sacerdócio do deus afogado. Sim, a Batalha da Ilha Bela... Foi uma das batalhas decisivas da rebelião, Greyjoy. Com isso, a gente fecha o capítulo dos acontecimentos antigos. Vamos passar para os eventos mais pra perto da série e dos livros, né? Então, quando estourou a rebelião nortenha, né, com as tropas do norte rumando para o sul, estendendo aquela linha de combate, que foi muita besteira que eles fizeram, mas isso é para outro episódio? Sim, e para a gente estar tá capaz de tomar outras pedradas, isso está devendo um direito de resposta lá para o... O cara vai discutir estratégia comigo. Não, beleza. Bom, depois eu respondo. Né? Então, quando o Robin partiu pro sul, ele se lembrou, né? Alguém avisou pra ele de que o norte não tem marinha expressiva, né? É o mínimo do mínimo, só o básico necessário. Canoas. Canoas, exato. Canoas. Lembrou a piada do Family Guy? Eles estão zoando os Transformers, né? Uhum. Aí tá lá os Decepticons, aí o Megatron falando, Starscream, você pode virar um tanque alienígena, um jato alienígena, por que que você vira um F-22? Aí fala, eu não sei, eu gosto. Aí chega, tá bom, você não é o maior problema é o Canoatron. Aí o Canoatron vira uma canoa, né? Que merda! E fala: ok, mas quando vocês precisarem se locomover por um rio gentil, vocês vão precisar de mim. Por um rio gentil é ótimo. Mas sim, voltando. Uhum. As canoas nortenhas não estavam capacitadas para guerra, né? Então Robin viu Theon Greyjoy como emissário até as Ilhas de Ferro para uma aliança. Ele falou, né, com aquela mensagem: ó, você vira rei, eu viro rei, nós somos nações aliadas, né? Uhum. E tá tudo certo. Você se me empresta aqui a sua marinha, né? Nós dois estamos contra os Lannister. E o Papai Greyjoy? Papai Greyjoy falou: ah, é? O meu único herdeiro está agora em minhas mãos. Beleza. Não tem risco dele morrer. Puta, aí vem alguém, aí vem alguém, tem a pachorra de me falar. O Robin é brilhante. Ele entregou a única garantia. Não bastava mandar uma carta selada? Aqui, amigo, ó. Declaro para os devidos fins, como eu tenho o seu filho em meu poder, ponto. Eu proponho uma aliança, já que temos tratado. Não, manda logo. Cara, aqui, ó. Eu sou boa vontade pra caramba. Olha, meus parabéns. Valeu. Meus parabéns, então, senhor Rocha. Tio Balon viu a oportunidade, como todo homem com mínimo de inteligência, com a propriedade intelectual de uma batata. Uma maçaneta. Ele falou, é agora. Até porque não havia promessa ali. Enquanto você tá com meu filho, eu não faço nada. Agora, eu olho pra direita, meu filho tá aqui. Então eu acho que a promessa acabou. Suponho. Porra, se declara rei das ilhas e do norte. E porque o norte não tinha soldados mais, quase. Cara, tinha uma força irrisória lá dentro. Eu tinha pra mim que lobos eram animais ardilosos. Adiante. Eram. Não, eu vou fazer uma observação. Vale lembrar que o lobo mau só se fode. Os lobos só são fortes quando estão em matilha. E lembrando que no início do primeiro livro e na primeira temporada, que começou a estar se espalhando. Pois é, meus parabéns. É, meus parabéns, hein, família Stark. Meus parabéns. Vocês estão, ó. Aí, ó. Parabéns. Muito bem assessorados, hein? Adiante. É culpa do RH. Sempre culpa. Então, começa a segunda rebelião Greyjoy. Dessa vez, Tio Balon, famoso, original, inteligente, né? Mais inteligente que uma batata, declara a independência das ilhas, ataca o norte, que não tinha guarnição praticamente, né? Uhum. Forças irrisórias protegiam o norte, conquista a costa toda, os fortes de Praça Torre, Bosque Profundo e Winterfell. Meus parabéns. Isso, o mentecapto do Theon na conquista do Winterfell, hein? Sim. Aquele mentecapto, adiante. Aquela coisinha. Então, Theon é considerado traidor pelos nortenhos, né? Porra. O cara viu a oportunidade. Não, traidor, ele era um refém. Por mais que você tivesse sido tratado a pão de ló e ter desenvolvido algo como Síndrome de Estocolmo, ele continuava um refém. Síndrome de Estocolmo, realmente. Cara, querendo ou não, o Ned Stark era super gente boa. Ele sentia pena do moleque. Velhos, teu pai é um filho da puta. Síndrome de vacilão Boromir. Síndrome de vacilão Boromir. Sempre o Boromir. Boromir. Embora, se bem que eu gosto do Boromir, cara. Enfim, só queria também o bem do povo dele. Isso me lembra aquele trailer honesto de Game of Thrones, né? Coloca o link aí no post. Gente, vale a pena ver. Muito bom. Uhum. Então. Peraí, eu tenho mais uma piada. Mais uma. Prepare-se. Brace yourself. O que nós dizemos para a morte? Xambi está logo ali. Que horror. Não, meu amigo, Xambi. Bom, com essa brincadeira. Então, voltando à seriedade. Ok, parei de rir. Vamos lá. Tio mantém refém os garotos Stark, né? Mas quando eles fogem pra última lareira, que era pertencer ao Zambi, e Tio não tinha homens pra segurar, falsificou a morte deles, né? Como uma batata faria. Vamos lá, recapitulando. Theon Greyjoy tinha um exército com ele. Um exército? 50 homens. Ok, 50 homens conseguem dar conta de 3 crianças. 2 garotos, uma mendiga. Sim. Um débil mental de 2 metros. Um débil mental de 3 metros de altura, sim. O que mais? Ah, sim, um dos garotos aleijado. É. Cara, parece que eram 50 homens lutando contra os Vingadores, né? Vamos lá. É, realmente. Quase que realmente. Isso é quase Scooby-Doo. Assim, tem um canino amigo, né? É, tem um canino amigo. Tem os dois lobos, né? Tem o Scooby-Loo também. Tem o Scooby-Loo. Mas sim. Vamos lá. Então, o Roderick Cassel, que era o castelão de Winterfell, passeia pelo norte reunindo homens pra voltar pra Winterfell. Uhum. E quando ele chega lá, ele sitia o Winterfell com 500 homens lá fora. Do lado de fora do Winterfell, tem até aquela situação toda de cerco, tanto que o Tyrion não consegue dormir porque eles tocam os berrantes de noite, né? Porra, eu não conseguiria dormir eu tendo 50 homens do lado de fora tendo 500. Eu ia chegar na muralha, olha, não precisa tocar nada não, já tô me cagando de medo. Tô liberando aqui, tranquilo. E o Roderick só espera ataque. Ele só não ataca porque ele tá esperando forças dos Bolton, né? O bastardo do Bolton, o Ramsay Snow, ia chegar com mais 1.000 homens. 1.000 homens, é, justo. Em outras palavras, ele não queria só tomar o Intervel. Ele queria mostrar pra todo mundo, olha como eu sou foda, eu ia tudo isso aí pra quebrar tudo, porque sim. Sim. É mais querendo provar valor, né? É. Querendo provar o valor dele. Ele só não contava que o Ramsay queria trair o Roderick Cassel. Uhum. E o fez. Isso não aparece na série, no livro é assim, né? O Ramsay chega e mata o Cassel na frente da guarnição e os homens do Forte do Pavor. Assim, eles fazem a limpa, né? Isso dá chance pro Tyrion. Só que ele não consegue fugir, é pego. E avacalhado durante meses. Meses, anos eu não até. Eu não tenho outra palavra senão avacalhado. Ele foi avacalhado, ponto zip na série. E no livro é descompactado. Porra, no livro você sofre junto com ele. Cara, todo castigo. Sabe? Você entende a loucura, você vê a loucura de primeira pessoa, sabe? Cara, todo castigo pro Tyrion Greyjoy é pungil. É algo... Sabe? Garoto. É, porque ele não chega a ser mau caráter. Ele é só um incompetente. É um banana. É uma batata. É um incompetente. Nem parece um homem de ferro. Realmente, o pai deve ter achado assim, este imbecil se amoleceu nas Terras Verdes. Amoleceu mesmo. É. Virou uma maçaneta. Sim, fedor. Foi capturado, né? Uhum. E enviam pra ele, enviam pro pai dele a masculinidade do filme Greyjoy. E ele fala, bem, não tem como continuar a linha a partir daí. Quem é que vai suceder? Não pode ser minha filha, né? Apesar de eu estar treinando ela pra me suceder, não pode ser ela, porque ela não vai passar o nome pra frente. Ela pode passar o sangue, mas o nome corre com ela. Na verdade, ela vai até perder o nome, né? É, ela perde o nome. A dinastia em grande perigo aí. Sim, e aí, isso cria uma situação de instabilidade política fortíssima nas Ilhas de Ferro, porque a Asha, ou Yara, depende, né? Porque mudaram. É engraçado, em alguns lugares eu vejo Yara, em outros lugares eu vejo Asha. Asha ou Asha, né? Alguns personagens tiveram seu nome modificado pra série, eu não sei porquê. Para tudo. Olha só, cara, eu tive uma explosão de cabeça e eu não reparei, eu sou um estúpido. Sabe aquele comandante lindo, lindão, dos segundos filhos, daquela tropa de mercenários? Daryl Nahad. Ah, ele tá um lindo lindão. Uhum. Certo? Queixudo, nariz, longilíneo, tal, não sei o quê, papapá. Uhum. Aí virou a temporada, ele é outro cara. Sim, mudou já tudo. E isso me passou batido. Eu tava esse fim de semana na casa de um amigo, ele, tá vendo aqui que é outro ator? Eu, caralho! Cara, passou tão desapercebido por mim isso, porque eu, desculpem, na hora da Daenerys... Você é autista. É, virou autista. Ah, mulher gostosa, tal, não sei o quê. Meus parabéns, minha senhora. É só isso. Porque o que eles falam, tipo, não é do meu cerne, sabe? Tipo, não me interessa. E cria uma... Eles têm uma situação de instabilidade. A Yara barra Asha pode passar. Ela quer essa senhora, né? Mas apesar de não poder. Uhum. Os dois irmãos, o irmão sobrevivente, o Victarion, briga, porque o Aeron não pode ser, já que ele é um sacerdote. Sim. E volta o Euron Greyjoy. Pra complicar a porra toda, porque o Euron estava exilado. Ah, e ele estamos não. Estamos pisando em terreno spoiler, não, né? Não. Não, tá, ok. Não vou dar nenhum acontecimento, só vou dar o preceito pra merda que vai seguir na próxima temporada. Ok. Euron volta, só que ele é mais velho do que o Victarion, então ele tem mais direito, entre aspas, uhum. né, a ser o próximo na linha. Enquanto isso, o Baelon está divididíssimo, é ótimo. Só que o Euron foi exilado e ele não segue a fé do Deus Afogado. Isso é uma merda. Ou seja, eu acho, isso aí é o relato de quem não foi a partir do terceiro livro, hein? Então, não passou do terceiro livro, a série já tava na sua frente. Já a série já frente. Tá na minha frente, ok. Eu tenho o palpite que vai dar uma porrada. Palpite. Vai ter uma porrada, Guerra Civil. A palpite. Coisa se encaminha pra Guerra Civil. Palpite. Palpite, vou lembrar. Isso é um palpite meu. Ok, então, saindo, vamos limpar as botas do terreno pantanoso do spoiler. Se a gente continuar, eu vou dar vários spoilers. Spoilers violentíssimos. Só posso dizer que esperem muita coisa, porque o quarto livro, praticamente metade dele, se passa nas Ilhas de Ferro e nos navios. Cara, isso vai ser legal. É o livro dos Greyjoys. É o livro dos Greyjoys. Isso vai ser legal de ver. É maneiro. Se for feito. Não, vai ser. Se for feito, vai ser muito maneiro. Se ignorarem isso, vou ficar muito. É, um pouquinho da família, né? Sim, a casa Greyjoy, ela descende do Rei Cinzento, né? Acho que já falamos isso. Uhum. O Rei Cinzento foi um... Assim como o Bran, o construtor, o Lão, o Esperto e vários outros, várias outras figuras mitológicas, quase mitológicas, uhum. Ele viveu na Era dos Heróis, né? Diz a lenda e a Wikipédia e a Game of Thronespédia que ele matou o Naga, o dragão marinho, que era uma espécie de Leviatã. Deixa eu perguntar uma coisa, cabe perguntar. O Brandon Construtor, ele deixou como legado a arma lendária Gelo, que foi orgasmicamente derretida pelos Lannister. Cena foi maravilhosa. A cena foi de um lirismo que quase me levou às lágrimas. Cara, eu fiquei triste. De alegria. Quando eu li isso no livro, eu pensei, porra, ok, eles estavam dando, né, a base. Ah, eu não gosto de destaque, desculpa, coitado, cara. É, eles são aquele... Ai, nós somos os paladinos da coisa... Paladino da honra. É, não, e, na verdade, não tem honra nenhuma, não cumpre os juramentos. Tirando o Ned Stark, o Robb só fez cagada, cagou no juramento de casar com a menina. Cagou. Ou seja, são os primeiros que apontam, ah, tá errado, não sei o quê. Aí tem três dedos apontando pra eles. Ok, muito bem. Não vou falar mais porque eu não quero tomar pedrada nos e-mails. Eu já vou falar um negócio, que quem vai acabar salvando essa família vai ser a personagem que todo mundo odeia, a Sansa. Eu gosto da Sansa, tá correndo? Eu não desgosto da Sansa, não. Você vê ela amadurecendo, né? Pessoal que assiste a série chamada de Sonsa. Não desgosto dela, não. É, aí voltando. Aí ele deixou assim, a Gelo. Aí ele deixou a Gelo pra fazer. A Gelo, a Muralha, o Winterfell, alguns fortes no norte. Não, tô falando assim, no que em RPG chamamos de item mágico. Ah, ok. Sim, okay. A Gelo. Ele deixou a Gelo. Sim. E o ancestral Greyjoy deixa alguma coisa? Ele deixa duas coisas. Uma eu não posso falar porque é spoiler. Uh-huh. Que é uma cena sinistríssima quando você descobre o que é. E a outra é um machado de aço valeriano. Olha aí, que maneiríssimo. Machado de uma mão. Agora, é estranho, sabe por quê? Uhum. Tudo bem, é uma arma até viking e tal. Podia ser uma lança, né? Um arpão, algum tridente, alguma coisa assim. Não é nem isso, Vovanão, porque faz todo sentido que eles têm bastante conexão com o mar. Mas dentro do quesito pirataria, uma arma leve é o mais apropriado. É, pode ser. Enfim, é uma opinião besta minha, né? Roderick Greyjoy foi morto, pobre coitado, durante a Rebelião Greyjoy. A primeira, pode, né? Pode que Greyjoy, o primeiro de seu nome. Não. Ele não foi rei. Foi o Baelor. É. Primeiro de seu nome quer dizer primeiro, né? Segundo de seu nome. É o que abre... Agora, o primeiro do seu nome. Essa expressão, ela significa o quê? O cara tá abrindo uma dinastia, não? Não. Quer dizer, digamos, aqui no Brasil a gente teve Dom Pedro II, né? Seria Dom Pedro II de seu nome. Ah, Joffrey primeiro de seu nome, porque não tinha outro Joffrey. Não tinha outro Joffrey. Por isso que teve Aegon V de seu nome. Ah, tá. É, não, sabe por quê? A gente pega assim, por exemplo, Henrique VIII, Henrique the VIII, sabe? Sim, realmente. Não se usa isso muito. Acho que foi um lirismo dele. Henrique II, Henry the Second, é verdade. É. Por isso que aí teve o Aerys II de seu nome, ou Aerys II, entendeu? É verdade. Então, Roderick Greyjoy era o herdeiro das ilhas. Ele foi morto em Guarda-Mar na primeira Rebelião Greyjoy, que até chegou a dar certo, né? Sim. No começo, esmagaram a frota Lannister, esmagaram, não sobrou porra nenhuma, conquistaram vários pedaços na costa das terras fluviais e cercaram Guarda-Mar. Guarda-Mar foi um forte construído exatamente para proteger a costa das terras fluviais das invasões dos Homens de Ferro, tanto que o nome é Guarda-Mar. Sim, Guarda-Mar, ok. Tem até uma construção grande ali chamada o Sino de Guarda-Mar, ou Sino dos Malister. Que dava o quê? Dá o aviso, né? É, dá o aviso. Uhum. Ó, Dracarys avistados. Dracarys, o navio, não o fogo. Maron Greyjoy. Maron Greyjoy também foi morto na rebelião Greyjoy, na primeira, só que ele morreu nas muralhas de Pyke, protegendo o castelo. Olha aí. E foi um dos primeiros a morrer. Os dois, né? Asha e Fion, irmãos. Sim. Asha, aquele rapazinho. Aquela criança inglesa. Aquele rapazinho. Se bem que ela tem uma beleza meio abrutalhada, mas ainda assim ela é bonitinha, sabe? É bonitinha. Ela é bonitinha. Ela não é que nem as damas do resto de Westeros, porque ela é uma mulher das Ilhas de Ferro. É verdade. Ela é uma mulher meio abrutalhada, mas ainda assim tem uma beleza, né? Tem uma beleza meio que selvagem, enfim. E a maçaneta imbecil do Theon Greyjoy. A maçaneta. E vale lembrar que ele não tava na rebelião porque ele não tinha idade pra batalha. Ele tinha 3 aninhos, pobre coitado. 3 não, 5, né? Porque ele, no livro, fala que ele se lembra muito bem da visão do pai dele, do topo de uma torre, observando o navio indo embora. E ele se lembra da última visão. Deve ter tomado tanta porrada que esqueceu. Pobre coitado. Né? Temos aí o Euron Greyjoy, que é o chamado Olho de Corvo, que foi o irmão exilado, né? Sim. Passou anos viajando pelo mundo. Tem o Victarion Greyjoy, que é o Senhor dele, o Silêncio, né? É, o Silêncio. É o Capitão do Silêncio. Isso vale a pena falar. Um capitão é um rei no seu convés. Olha aí. E a palavra superior em convés é do capitão do navio. Pode estar rei ali dentro. Olha aí. Capitão é quem manda. É que nem em aviões. O comandante que manda. O comandante que manda. Por exemplo, você pode se casar... no avião. É, e o comandante celebra. Isso, enquanto o avião cai. Não, o piloto deve... O piloto é pra isso. É, não case no monomotor, tá bom? Não. Combinado? Não casem em helicópteros, não casem em monomotores. Só casem em aviões ou aeronaves que tenham copiloto. Ou exato. Piloto automático. Fica... Piloto automático é aquele balão, né? Fica a dica, ou então baú, aqueles aerostatos. Aquele balão inflável que dirige sozinho. Fica a dica pros noivos aéreos. O copiloto está para o estagiário, assim como um escravo está para o estagiário. Pois é. Esse é o copiloto. É um pouquinho da geografia, né? Sim. Pois é. Como eu disse no início, 7 ilhas. E as Ilhas de Ferro ficam na costa oeste e Westeros. Oeste das terras fluviais, nordeste das terras ocidentais ao sul do norte. As terras ocidentais é o ponto mais ocidental. É o ponto mais ocidental de Westeros, não, né? Sim. É o ponto mais ocidental sobre a Paz do Rei. É como se fosse Portugal? É. Geograficamente? Geograficamente falando, sim. Também marítimo, Portugal, né? Eu acho que seria mais nos países do norte, os países escandinavos. Agora, vale lembrar... escandinavos e um quê de cretenses, né? Cretenses, minóicos, né? Eles têm uma coisa bem... todas aquelas culturas da antiguidade marítimas, né? Fenícios. Fenícios nem tanto, porque Fenícia era mais correta. Esparta. Eram os espartanos navais, vamos colocar assim. Espartanos navais. A Esparta tinha frotas navais, não tinha? Eu não sei, eu não estudei essa parte. Esparta era insular. Não. Esparta era... Não tinha saída pro mar. Esparta era insular. Ah, sim, insular. Insular? É, olha, eu sempre confundo essa maldita palavra. Eu posso ter errado também. Nos corrija. Eu posso ter errado. Mas então, adiante. As ilhas são quase inférteis, porque é pedra com uma camadinha de terra e grama. É, né? E o clima é muito impetuoso, né? Muito vento. Fui eu que errei. Segundo o dicionário Michaels, é um país insular, é um estado independente cujo território é composto de uma ilha ou um grupo de ilhas. Errei. Olha só. Eu falo, eu erro, eu me denuncio. Então Esparta não tinha marinha. E as ilhas, elas também são bem altas. Então é possível que dê tempestade de raios frequentemente. Uhum. Não tem como plantar. As ilhas são completamente separadas umas das outras pela navegação. Mar muito violento ao redor. Você tem que ser mestre em navegação para navegar esse negócio. Uhum. A ilha de Pyke, a ilha principal, se estendia com uma espada no mar. Era um negócio grande, comprido. Realmente maior. Só que, como você sabe, eu usei uma marinha, derrubou parte. A única maneira de acessar o castelo de Pyke é através de ponte de corda. Não é muito inteligente fazer isso quando você está invadindo com um exército. Porque ou tu queima a ponte ou tu corta, se você não quer ter muito trabalho. mano. Ou você dá uma balançadinha na corda. Uma balançadinha, né? Ó. Cai, filho da puta, cai. Vou dar uma balançadinha na corda, né? Mas você andar em corda bamba e tinha um filho da puta que tava lá da outro ponto pulando. É quase um slackline. É. Talvez uma trupe de circenses já pudesse invadir o castelo. Coloca um circo de Soleil com espada. Um circo de Soleil pra invadir o Pyke. Ou você tenta voar, meu amigo. O clima lá é muito traiçoeiro, muito úmido, muito nublado, muito agora, cinza, né? Vamos lá, são pontes de corda, ok? Uhum. Marizia, ok? Ah, o trabalho que dá pra trocar essas cordas. Ou então eles devem ter centenas de pontes sobressalentes, né? Não, as pontes não são coisinhas fraquinhas, não. São respeitáveis. Ah, muito bem. Tanto que... Você tem que carregar peso pra aquilo lá. O que, que você acha que vai fazer? O maior problema das pontes de corda não é só o fato que é só dar uma espadada, uma machadada pra deixar ela cair. Também que pra você invadir o castelo, você vai ter que fazer filho indiana. Não, eu acabei de ver aqui, ó. Uma das torres do castelo tá em terra firme. Ah, tá. Então um cerco essa torre, ninguém entra, ninguém sai. É, tem sentido. É, ao viajar para as Ilhas de Ferro, não deixe de visitar a Pyke, a principal ilha, né? A ilha onde está a sede. Contra sete... turismo. É. Não deixe de visitar. É uma antiga fortaleza, né? Feita com as cordas de. As pontes de corda. E as torres que saem da água. Torres que saem da água. Que... Isso vale a pena falar. Eram 12 torres no começo, só que a erosão pegou uma a uma. Só sobraram 4. Pois bem. Pyke, e a tendência é que sobre menos ainda. É. Então visitem logo. A tendência é essa. É um povo endurecido pela vida. Pelo seu meio, né? Como? Pelo seu meio, né? É um povo endurecido. Conhecidos fora das Ilhas de Ferro, eles são conhecidos como Homens de Ferro. Não confundir com o Stark tecnológico. Só que eles entre si conhecem-se e chamam-se de Nascidos de Ferro. Eles são, por definição, homens do mar. Buscam a supremacia naval. Que até certo ponto não tinha rival em Westeros. São considerados um povo independente, feroz e por muitas vezes considerados pelos povos verdes, né, os povos continentais, como cruéis. Bárbaricos, cruéis, né? É. Porque é a única cultura que eles conhecem e que eles respeitam é a cultura da força. Então você toma força é a cultura da privação, né? Cultura da privação, é que você tem que conquistar o que você vai usar, né? Isso muito tem no casamento deles, né? Exato. Você tem o jeito de se casar com uma esposa, como um casamento tradicional das terras verdes, mas você pode ter mais mulheres desde que você conquiste elas, tome elas. Amarra. O rapto das Sabinas. Esse mesmo. Exatamente. Eles não nutrem amor nenhum por terra firme, o negócio deles é o mar. Sim, não, tanto que tem uma passagem no quarto livro, não vou dar spoiler nem porra nenhuma, só vou dar a situação em que um personagem que você acompanha, ele vai visitar a única casa das Ilhas de Ferro que não tem domínios no mar. Uhum. Eles são totalmente fechados em terra firme. Nossa. E ele fala, nossa, que homens estranhos são esses, que nunca viram o mar. Tanto que ele leva um cantil com água salgada. Eles iam adorar os mineiros, né? Iam. Eles renegam a fé dos sete, dos Andalos, renegam os deuses antigos, dos primeiros homens, adorando... Os deuses, que não sejam os deles, né? Isso. Eu odeio o deus afogado. Qualquer um que não seja o deus afogado, eles não têm fé, tá? Quase a totalidade dos homens de ferro adoram o deus afogado, que deve... Eu acredito que há uma ambiguidade de língua aí, ou uma ambiguidade lógica. Explico. São homens de ferro, correto? Correto. O deus afogado provavelmente foi o primeiro homem de ferro. Se ele caiu na água em algum momento da vida dele, ele sendo de ferro, ele afundou. Então, provavelmente afogou-se por ser de ferro. Faz sentido. Aí abre espaço pra entrar na religião deles, que não é só do Deus Afogado, é uma religião biteísta, né? Biteísta a palavra? Biteísta, pode ser. Biteísta, teísta, sei lá. São dois deuses, o Deus Afogado e o Deus do Ar, o Deus da Tempestade. É a ambiguidade, né? né? Mar e céu. Mar e céu, é o que você vê quando tá no barco, né? Sim, mar por e céu. Isso que os marinheiros odeiam as tempestades, né? É a fúria do deus da tempestade sobre ele. Açoitando o mar, né? Sim, um deus afogado, o nome dele abre espaço pra uma tradição. E é se você se virar um sacerdote, você tem que se afogar. Então, você é amarrado, vem a água do mar, te afoga, você é beijado por um sacerdote, por assim dizer, né? Uma respiração boca a boca. E se você voltar à vida, quer dizer que você recebeu um dom do deus afogado. E um beijo. E um beijo, né? O que está morto não pode morrer, mas volta a erguer-se mais duro e mais forte. Aí você ganha um beijo e volta erguido, mais duro e mais forte. Eu acho que é uma religião muito ambígua. Muito. Eu acho que essa oração, inclusive essa ideia de... Eles, inclusive, afogam os recém-nascidos que mergulham na água do mar, não? Pra receberem a bênção dos deus afogados? Sim. Sim, todo bebê, toda batismo, criança é ungida com água do mar. É, como se fosse Eu acho que isso aí é até busca dos homens de ferro, homens endurecidos, homens fortes. Duro. Isso que vem, do tempero do ferro, tipo... A têmpera do ferro, né? A têmpera, você bate o ferro quente fervendo e mergulha na água pra aumentar a resistência dele. Uhum. Mas o metal pode se partir por causa do choque térmico ou pode ficar mais forte. Então se partir, você não é nascido de ferro, não é homem de ferro, mas se não partir, você voltar à vida, você tá melhorado. Você engraçado. Você tá muito mais forte. A gente tem visto as religiões e uso dos povos, isso a gente viu no martel, vai tudo entre não se quebrar e ser flexível o suficiente. Já repararam? Sim. É... Vai tudo dessa tênue linha entre você não se dobrar e não ser orgulhoso o suficiente para não se partir, né? Mas os homens das ilhas de ferro são diferentes. Eles se partem, eles não mudam de opinião. Se tem que quebrar, eles quebram. Sim, mas veja só, eu tô falando de conceito filosófico da religião, né? Você não chega a morrer, né? Você é apto. Quem é apto? É aquele que não morreu, né? Que não foi duro o suficiente pra partir-se e morrer. E aquele que não foi mole o suficiente pra não entrar na água. Faz sentido. É, não é uma cultura muito do meio, do que os gregos chamam de vita mediocritas, né? É. Não parte meio disso? Parte, eu não tinha pensado nisso. Que sentido. Sim, eu tô forçando uma barra. Veja bem, eu tô forçando uma grande barra aqui, tá? Pra chegar a esse conceito. Pode ser que a gente não encontre isso em outras famílias. É. A gente precisa fazer uma coisa mais profunda que até o outro cast. Isso. É, até... É. Pode ser que a gente não encontre isso em outras famílias. Mas até aqui as famílias mais bem-sucedidas têm esse conceito de meio, né? De flexibilidade. Flexibilidade, exatamente. E não é uma flexibilidade molenga, é uma flexibilidade maleabilidade, por assim dizer. Isso, maleabilidade. Maleabilidade. Então, com essa metafísica, né? Metafísica, a gente se despede com essa. Pedindo a conta ao garçom. Pedindo a conta, mandando o buzineiro o raio que o parta. Por favor. Esse take 2 tem que dar certo e sigam com suas vidas. Até mais. Se você encontrar lá um tal de La Fontaine, manda ele a puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu.